trabalho do campo a ficar mais legal. Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Oi, Yuka. Olá, amigo e amiga. Bem-vindos a mais uma edição do Prosa Rural. Olá, Jorge. Olá, ouvinte do Prosa Rural. Para começar o programa de hoje, Jorge, quero ver se você e se você, ouvinte, é bom em charadas. O que é o que é? Tem um elevado valor nutricional, é um excelente energético, traz vários benefícios para a saúde dos consumidores, é uma ótima opção para os produtores e também é conhecido como sangue vegetal. Ih, Yuka, essa é difícil, hein? Não faço ideia de que produto fantástico é esse que você descreveu. Conta aí agora que eu fiquei surpreso, hein? É o suco de uva, Jorge. E no Prosa Rural de hoje, vamos apresentar quais são os benefícios do suco de uva para os produtores e também os benefícios para os consumidores. Pois é. Uma coisa importante para esclarecermos já no início da nossa prosa é que hoje em dia, diversas bebidas são chamadas de suco, mas nem todas têm os mesmos benefícios. Bem lembrado, Jorge. Por isso é importante, ao comprar o produto, verificar o rótulo. Sempre que possível, escolha o suco integral, pois é a opção que traz mais benefícios para a saúde, pois não tem adição de água nem açúcar. É o suco da fruta puro. Pois é, Yuka, o suco de uva também é uma alternativa para os produtores. Para saber mais sobre a elaboração e a comercialização do suco de uva, vamos lá para Embrapa Uva e Vinho em Bento Gonçalves, onde a jornalista Viviane Zanella conversa com o técnico Irineu Dallagnol sobre o assunto. Um dedo de prosa. Irineu, para a gente começar, quais são os métodos mais utilizados para produzir o suco de uva? Nós temos dois métodos de extração de suco, uma panela extratora, que é mais artesanal, mais indicado para pequenas famílias. E o que acontece nesse sistema é que ele arrasta a água e vai participar do suco final. Nesse outro sistema, que é uma mini usina extratora, já é um nível industrial, que permite industrializar volumes maiores de suco, já para comercialização. Nesses sistemas, nós não temos contato com o vapor, com a massa da uva, e um suco natural integral não permite que haja adição de água. Você pode sim descrever como é que se faz o suco de uva e já dá algumas dicas para obter um suco de qualidade? Primeiramente, identificar a uva no campo, ponto ideal do colheita. Isso é fundamental. A sanidade da uva, o período de carência dos produtos aplicados e o manuseio que tem até chegar no estabelecimento para fazer o suco. Feito isso, se promove o desengaste, no caso dessa minha usina, mecanicamente, e se for pela panela, se faz manualmente. Na panela já se vai diretamente na fonte de fogo e começa a extração. Na mini usina se faz a enzimagem, se coloca a temperatura a 60 graus por 3 horas para fazer o processo de extração. Depois se esgota o suco e passa por um pasteurizador e é envasado a 85 graus a 90. Então muita atenção aí. Tanto na panela extratora como na mini usina, a temperatura de envasamento tem que estar entre 80 e 90 graus. Se estiver abaixo, vai ocorrer uma contaminação, vai fermentar e vai dar problema no suco. E se estiver acima de 90, o açúcar do mosto da uva, ele vai caramelizar, então vai dar o gosto de caramelo. Então, como é um produto que é envasado a quente, deve-se usar preferencialmente vidro. As tampas a gente também tem que ser uma tampa que vede completamente, porque depois que esfria vai formar um vácuo e não pode entrar água. Dessas duas opções que você descreveu, a panela extratora ou a mini usina, qual você recomenda? Eu diria assim, se for para uso familiar, a panela extratora pode ser usada, porque ela custa 10% do valor de uma planta dessas. Né? Compensação, tu não consegue produzir grandes volumes. Quem quer produzir uma quantidade maior para atingir o mercado, para vender, para virar um negócio, então a gente aconselha ter uma planta extratora de maior volume, né? Essa planta está na ordem de 80 a 100 mil reais. Qual é o tipo de uva mais indicado para elaborar o suco de uva? Quando se fala em suco de uva, se fala em uva americana e não uva europeia, que são as vitis vinifera. A uva americana tem um sabor fixado, elas são mais rústicas, elas exigem menos cuidado no campo e nós podemos produzir praticamente em todo o Brasil. Você pode nos falar sobre qual é o preço de produção e de comercialização? Cada quilo de uva, então, nós teríamos uma garrafa de 500 ml, em média, o rendimento. Um quilo de uva, hoje, no mercado, está em torno de 60 centavos de real, né? Mas o custo da garrafa, que está em torno de um real, mais a embalagem, os impostos, né? Chega a R$ 2,50 por unidade. E ele facilmente comercializa a R$ 5,00. Então, tem 100% de lucro, né? Um retorno rápido, né? Colhendo a uva hoje, amanhã já pode comercializar. Você gostaria de deixar alguma outra dica para os nossos ouvintes? Então, também é importante quem vá produzir suco para comercializar, que tem que ter o registro do Ministério da Agricultura, tem que ter as instalações aprovadas, né, pela Vigilância Sanitária, né, com todas as normas, né, seguir todas as normas, e para ter um padrão de qualidade também, para não ter problemas lá na frente, né, na comercialização. Nossa, até eu fiquei interessada em elaborar suco de uva. É uma alternativa que apresenta uma boa rentabilidade para o produtor. Obrigada, Irineu, por compartilhar o seu conhecimento com os ouvintes do Prosa. E obrigado, Viviane Zanella. E agora, que tal uma receita com suco integral de uva, hein, Yuka? Uma boa pedida, Macau. A analista Luciana Prado vai ensinar uma receita super fácil e refrescante de mousse de uva. Pitacos da Hora. Para fazer o mousse de uva, você vai usar uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite sem soro e vai usar a mesma lata para fazer a medida do suco de uva integral. Então você vai bater no liquidificador o leite condensado, o creme de leite e o suco e vai reservar. A parte, você vai dissolver um sachê de gelatina sem sabor com 3 colheres de sopa de água quente. Depois que tiver bem dissolvido, você vai colocar junto no liquidificador e vai bater novamente. Depois que tiver bem incorporado, você pode colocar numa forma e coloca na geladeira até endurecer. Quando você desenformar, você pode servir o mousse com uma calda de uva, que você faz com 1 copo de suco e 1/2 xícara de açúcar. É só levar para ferver até o ponto de calda. Depois que a calda estiver fria, aí você despeja sobre o mousse e pode servir. Fiquei com água na boca. Enquanto você termina de anotar a receita, vamos chamar novamente a analista Viviane Zanella, que agora conversa com o médico cardiologista Jairo Monson de Souza Júnior, um grande especialista sobre os benefícios do vinho e do suco de uva para a saúde. O suco de uva ajuda na prevenção de várias doenças. O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso, assim? Existem evidências científicas de que o suco de uva é capaz de prevenir e amenizar doenças cardiocirculatórias, diminui a incidência de cânceres e melhora o metabolismo do organismo como um todo. Entre todos os sucos de fruta, o suco de uva, sem dúvida, é o que traz maiores benefícios para a saúde. Ele traz quase todos os mesmos benefícios do vinho, com a vantagem de não ter o álcool. E isso é extremamente favorável em algumas situações. Para crianças, por exemplo, ou para aquelas pessoas que têm contraindicação ao consumo de álcool ou que não querem consumir bebidas alcoólicas. Quais os principais alimentos minerais e biotinos que compõem o suco de uva? Os maiores responsáveis pelas virtudes terapêuticas do suco de uva são o seu alto valor calórico, com calorias de consumo rápido, aquelas que são priorizadas pelo organismo no metabolismo, e pelos oligoelementos, pelos eletrólitos que ele tem, e esses oligoelementos principalmente na forma quelada, que é aquela forma que o organismo absorve e aproveita melhor. E também pelos polifenóis, que talvez seja o grande diferencial dele em relação às outras bebidas. E qual é a diferença nutritiva em consumir a fruta ou o suco? Infelizmente, o nosso sistema digestório não sabe retirar da fruta os polifenóis em quantidades apreciáveis. Por isso que quando se come a fruta, não se tem os mesmos benefícios de quando se consome o suco de uva. Durante a elaboração do suco de uva, os elementos que trazem benefícios para a saúde são extraídos com muito mais eficiência. Em quais situações é indicado o consumo do suco de uva e em quais situações devemos ter cuidado? Pelas suas propriedades, o suco de uva é uma bebida muito adequada para se consumir antes, durante e depois de situações de grande consumo de energia, tanto situações físicas quanto intelectuais. O suco de uva é muito adequado nas fases em que o anabolismo é muito aumentado, como na fase do crescimento das crianças, ou em algumas doenças em que o anabolismo aumenta em muitas vezes. Por outro lado, por ele ter uma constituição energética muito alta, as pessoas que precisam de restrição de calorias devem ter um pouco de cuidado com o consumo do suco de uva. E tem algum problema para diabéticos? Os diabéticos podem consumir o suco de uva desde que controlem a quantidade e monitorem a sua glicemia. E em quais situações a gente deve ter cuidado? Todas as situações em que se deve restringir calorias, deve-se ter cuidado com a ingesta do suco de uva. E quais as orientações de consumo para se ter bons resultados? Penso que uma quantidade adequada para a maioria das pessoas seria consumir até meio litro de suco de uva por dia. Obrigada, Dr. Jairo e Viviane, pelas informações. E agora vamos falar com o produtor Vitor Fornazier. No início dos anos 2000, Vitor decidiu plantar uvas e começar a elaborar vinhos e suco de uva. Depois de alguns anos, decidiu eliminar as uvas viníferas e investir todo o seu esforço na elaboração de suco de uva integral. Atualmente, ele tem uma agroindústria familiar e produz por ano 30 mil litros de suco de uva. E para contar um pouco mais sobre o suco Montanha do Vale, elaborado no município de Bento Gonçalves, vamos ouvir o produtor Vitor Fornazier. Fala, produtor! O senhor pode contar para os nossos ouvintes quais foram os motivos que fizeram o senhor abandonar a produção de vinho e investir na de suco de uva? A ideia veio, assim, pela dificuldade de vários fatores, no caso. A produção de uvas, ela é complicada até. Porque, digamos assim, a parreira, um cabernet, um merlot, ela é difícil de ser cuidada, principalmente aqui na nossa região aqui, que dá bastante umidade, então vai bastante tratamento na parreira. E aí a uva comum, ela é mais prática. Isso dá a produção de uva, digamos. Mas a ideia do suco é o seguinte, que muita gente toma suco, né? Bem mais que o vinho, digamos. Porque o vinho é uma certa faixa etária e ele contém álcool. Aí, sendo suco de uva, a criança toma, idoso toma, né? Se eu vender a uva para uma vinícola, eu vou demorar um ano, 7, 8 meses, um ano e meio, coisa assim, para receber o dinheiro da uva. Então eu montei, tipo, uma agroindústria, é uma vinícola pequena. E que daí eu vendo esse meu produto, uma semana depois que eu produzi ele, já saiu vendendo. Então, você acaba vendendo durante o ano inteiro. Então, a gente não se apega em termos de dinheiro, eu diria, né? Assim, os últimos anos aqui, o interesse foi bem maior em sucos de uva. Obrigado, Vitor, e boa sorte aí na produção do suco. E os produtores interessados em obter maiores informações sobre o suco de uva podem entrar em contato com a Embrapa Uva e Vinho. A sede fica em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. O DDD é 54. O telefone é 3455-8000. Repetindo, DDD 54. Telefone 3455-8000. E o nosso 0800, você já sabe. 0800-646-1160. Mas atenção, ligue de um telefone fixo ou de um orelhão. Bom, gente, nós vamos nos despedindo por aqui. Prometendo voltar semana que vem com mais um assunto interessante para você. Continue ligado na nossa sintonia. Porque a gente tá sempre ligado em você e em uma boa prosa. Tchau, tchau, pessoal! Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza. O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Viviane Zanella. Locução, Ilka Oliveira e Jorge Macau. Edição de áudio, Hamilton Gontijo. Conteúdo, Embrapa Uva e Vinho.